Mario Eleven. And via my arrival flight level 060. Contra na Ribeirão Preto, pronto para o taxi. Azul 407, taxa autorizada à direita via taxi Índia, ponto de espera da 0, chame torre 118-95, ajuste otimismo 1097. 1097, autorizado, chama a taxa de torre 2-1-4-2-0. Plano 55.000, sente, chame push. Só para tá operando normal, né? Termo, toda extensão. Obrigado. Já atende. 082, solo 33 à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 21, 4082. 9, solicita autorização de reboque para o pátio 3, em coordenação com o fiscal de pátio, é a posição 05. América 229, inicia o reboque, chama-no através do portão 08. Ativo, chamarei outra vez do 08, iniciando. Solo azul 4082. Azul 4082, taxa autorizado, vai taxa ser Alfa, taxa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Salvador, azul 4207, capoeira da 10. 4207, ali mantém, capoeira 10. Ali mantém, capoeira 10, azul 4207. 07. 3000, 62. 507, Sierra Alpha, clear for the approach. 1507, Sierra Alpha, report 7. Hey, report established, 507, Sierra Alpha. Oscar, Oscar, X-Juliet Alpha, descend 4,000 feet and 8,017. Descending 4,000 feet on 1017, Juliet Alpha. 35 à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. 3 a mais, bom dia. Puxa, é mandou 557, tráfego, meia dúzia de milhas, 2 horas. Golf Lima Fox 4 Mike com 200. Pode ser, está reduzindo para 200. 4207, vento 180 graus com 09 nós. Autorizado a decolagem, pista no zero. Autorizado a decolagem no zero, 4207. And 507 Sierra Alpha is established on the ILS 10. 507 Sierra Alpha, contact tower 118, decimal 95. 1895, 507 Sierra Alpha, good day. Xalema 255, despertar 2000 PS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. November 507 Sierra Alpha, continue our approach and stand by runway vacated, continue to 1017. Hey, 1017, we'll continue the approach, 507, Sierra. Thank you, Mike Hotel. Destino final é Ilhéus. Conforme o Índia Mais Hotel, manter-se em condições visuais via corredores, reporta ingressando no corredor forte. Índia 207, decolos 37, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Number 507, Sierra Alpha, clear to land, runway 10, the wind is 160 degrees, with 05 knots. Okay, clear to land, 10507, Sierra. Juliette, estamos de luz, prossiga a torre. Hotel, 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet, 4,000 feet, feet, Roger, descending 2,000 feet, clear ILS, report final, Juliet Alpha. Reduzido, ok, 1,4,0 nós, aproximadamente 2 milhas da cabeceira 1,0. Continuando a aproximação, número 2, aguardando pista livre, altímetro 1,0, 1,7. Positivo, está reduzindo a velocidade, na 2,0. Adião 0,9, não compreendido, repito. Guardião 09, critério acionamento e sem interferir com a aproximação no zero, reporta ao término do, do check. Rodor, prossiga. No momento, vem chegado o farol com o 10, fez um retorno para pouso pátio do Braé. Guardião 01, informa o tráfego na curta final da 10, um segundo tráfego já passando o marcador externo, Guardião 01, em condições de efetuar pouso pairado na cabeceira 35, o vento é 190 graus com 08 nós. Afirmo, condições de efetuar pouso pairado cabeceira 35 sem interferir. Então, Guardião 01, reporta na curta final para o pouso 35. Reporta na curta final. Cuidado de cruzamento da 17, Juliette Tango Zulu, a voz prossiga via Mike. Via Quebec, Mike Lima. Na Lima mantém a posição, chamando o solo 219 para prosseguir Tango Zulu. November 507, Sierra Alpha, on the ground at 40, leaving by the right, call 121.9 ground control. 21.9 ground control, have a good day. Today. November 507, Sierra Alpha, please. Demais Hotel, reporte nessa no CBR. Hold short where? November, Sierra Alpha, approved right taxiway Alpha, hold short taxiway Juliet. Hold short, taxiway Juliet for 507, Sierra. Vamos de papá, 3 minutos para rodar. Tem pouso pairado autorizado, cabeceira 35, vento 40 graus com 05 nós, reporta solo controlado. Reportará solo controlado. Salvador, bom dia, from Oscar, Oscar Eco, Juliet Alpha, established final 10, sorry. Oscar, Oscar, Echo Juliet Alpha, continue our approach and stand by runway vacated, autumn side 1016. QNH 1016 and continue approach Juliet Alpha. Torre Salvador, Papa Romeu Zulu, bom dia Papa. Bom dia Papa, ingresse final 17, reporte final de 3 milhas da 17 Zulu, Índia Papa, altímetro 10 no 6. 0 no 6, vamos reportar final de 3 milhas da 17 Papa. 0 hora, todos os painel 35. Não escuta? Tráfego na curta final do 10 sem interferência. A baixa altura prossegue até o pátio do Gré, reporte controlado. Baixa altura, segue o pátio do Gré, reporte solo controlado, sem interferência. Nama 255, solo 42, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Só 9, boa. Gestor Gré, consegue essa parte 3 do Camilo. Sim. And the member is 587 Hotel, is clear ILS, 10. Celeste and report established, November 858. Celeste, we report established, hotel. Oscar, Oscar Echo Juliet Alpha, clear to land runway 10, the wind is 190 degrees with 08 knots. Clear to land runway 10, Juliet Alpha. Prossiga o braço de acesso. Aqui, para do Porto, Serra de Leste Andorinhante, para Serra Última de Altarino, Salvador. Agora, 20 milhas fora no corredor Porto, 510. Braço de acesso, temos um braço de acesso aqui no 7 Lema, até no 500 pés. Está logo à sua direita. Até no 500 pés. Porta visual. Está visual mesmo, o braço de acesso. Braço de acesso, condições visuais de corredores. Reporta em no corredor de relato. Vai reportar cerrado do CRH. Taxi Alfa, Taxi Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, está no nosso centro. Oscar Echo Juliet Alpha, on the ground at 44, leaving by the right on taxiway Foxtrot, and call 121.9, ground control. Have a nice day. Foxtrot, 121.9, have a nice day also. Lima, Apron 1. Lima, Apron 1. Do you have a parking spot number? November Sierra Alpha, you are taxiing now via Apron 1. Your next taxiway is called Lima. After Lima, taxi Mike. Your parking is only on Apron 4, the other side of the airport. Okay, copy. Lima and then Mike for November 5, Sierra. Alô, Salvador, gol no 556, portão 06 para puxa, acionamento. 556 agora, puxa. Roda. 7 Hotel, morning, altimeter side 1016, and the wind is 190 degrees with 08 knots. Clear to land, runway 10. Situated 10, hotel. Oscar Echo Juliet Alpha coming back. Call me before taxiway Juliet. Hold short taxiway Juliet. Solo Salvador 790, portão 7, quem está aqui na autorização para aqui. Bono 790, Recife, 1 minuto cópia. F507 Sierra Alpha, approved taxiway, taxiway Lima, taxiway Quebec, and correction, taxiway Lima, taxiway Mike, and taxiway Quebec. On Quebec, you contact 118 and under 5. Okay, Lima, Mike, Quebec, 1895, 507 Sierra. F790, Sérgio Recife, nível 370, direto para Caju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pouca, Gel, Maracaju. Controle de Salvador, 120, destino 8, transponder, 5410. Recife, 670, direto para Caju, decola Pouca, Gel, Caju, 108, é o controle, 5410, é o transponder, com 790. F790, correndo para Real, tinha um push. Oscar, Echo, Juliet, Alpha, now taxiway Juliet, Apron 1, and taxiway Lima. Apron 1 in Lima, Juliet Alpha. November 507, Sierra Alpha, clear to enter taxiway Quebec, and after via on the runway 17, report leave on the taxiway Oscar. Okay, clear to cross 17 and turn on Oscar. We'll report Oscar for 507. Sierra Alpha. Hotel on the ground at 47, leaving by direct on the taxiway Foxtrot, and call ground control 121.9. Have a nice day. Exit Foxtrot, ground 121.9er, good day, 8587 Hotel. Number 507 Sierra Alpha, to correction. Okay, approve it, Quebec, and after, by the right, okay, by the right, via on the runway 17, and the taxiway Oscar next to threshold 17. Okay, copy, left here on Papa, then turn on 17 to Oscar for November 507 Sierra Alpha. That's correct. Right. Exiting Foxtrot. Oscar, Echo, Juliet, Alpha, contact to Lima and enter taxiway Mike and maintain position before taxiway Juliet. Oscar, Echo, Juliet, correction, you maintain position before taxiway Quebec. Roger, maintain before Quebec. November 8587 Hotel, taxi approved via taxiway Alpha Hold Short, taxiway Juliet. Alpha Hold Short, taxiway Juliet, 8587 Hotel. Que você, Luciana? Mantém a linha do litoral aguardando para cruzamento da luz da pista no zero. Vai manter o litoral aguardando o cruzamento, o braço certo. O Papai Romeu ainda mais hotel, mantém a proa do litoral. Para cruzamento da rua da pista 1014. India Mike Hotel, sim. Julia, estamos autorizados táxi via parte principal, táxi Índia, ponto de espera no 0, chame torre, 1-8, semana 5, ajuste de ótimo na 07. Via parte principal, táxi Índia, ponto de espera torre, 1-8, semana 5, estamos do louco. Sim, então, veja que estamos do louco. 4 a bordo, 4 a 5 de autonomia, está na Salvador. Sim, a gente já está. Torre 72, decimal 5. Salvador, 790, push. 790 copiou, aguardando push. Ah, sim. Tá, sempre a informação. Quilo. Azul 4076, espero nível de voo 050, via chegada Mari. Para o 050, via Mari. Do eixo decolagem da 10 e o eixo decolagem da 17. Reporte sobre o farol de Itapuã para transferência novamente ao controle. Vai repassar no Itapuã. Ele está autorizado voar na proa do Serra Victor 368. Eu solicito o ILS Whisky. Afirmo. Temos o Lua Lima, tem cabeceira 10. Ah, 366, eu solicito 368 para dar tempo da gente reduzir. Tem que após o SAP, tem do 368 e após o 366. Gente, obrigado. Controle Salvador, papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Prossiga, Mike, Juliette, Romeu. Romeu, 44 de Serra Índia, Eco Índia para Serra Índia, Eco Índia, alocado 0115, interceptando BR-324, vai com proa do Fonte Nova, para sobrevoo a 510, escuta permanente do seu controle, Mike, Juliette, Romeu. Quanto tempo de viagem, escuta o controle, Mike, Juliette, Romeu. Confirma o seu POB? 2 no POB, Mike, Juliette, Romeu. Hotel, correction. 7 Hotel, approved taxiway taxiway Juliet, apron 1, and on taxiway Lima, maintain position and follow a yellow vehicle, the follow me vehicle. Salvador, muito boa tarde, seu Papa Romeo Bravo Sierra Sierra. Over 8587 Hotel. Para o cruzamento, Famo Cessna 402, iniciando a decolagem da 10. Ciência do tráfego vai reportar em buraquinho o Sierra Sierra. Ali mantém cabeceira 10. Aliás, e manter cabeceira 10 agora, 5506. Letang Zulu, decolou de 5-3, mantenha pro até atingir no meu pé e chama o controle 1-20-8. Tem um bom voo e bom dia. Controle 1-20-8, Juliette, Letang Zulu. Level 217 Mike, click Mike Arrival, descendo para level 050. Here's to your Sabrodia, my arrival descend. Tá livre cruzamento da 10 e da 17 reporte sobre farol de Itapuã para transferência ao controle novamente. Livre cruzamento, vai reportar Itapuã, o Bravo Sierra Sierra. Saída lotar. Saída lotar, nível 090, estamos voando. Roger, está aí. Roubador, eu ouvi mais hotel. Em Mais Hotel, na escuta de controle, quando possível ser estimado para ingresso na terminal Ilhéus de Socorro? Tá, um segundo. Forma helicóptero efetuou o cruzamento do estão no zero à direita, prosseguindo via litoral 500 pés, não vai interferir na decolagem. O vento no 90 graus com 08 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. É, a gente autorizado a decolagem da 10, voo no 556, via visual contrário. Yes, your parking is right there on November. Entre o India Michael Hotel reportando para o da Barra. Reportando para o da Barra, India Michael Hotel. Leirume. Já é o Leirume, graças. Salvador 1790, a bordo 121, no autonomia 318, ao Ferrado, por favor, está posicionado. Aguarde. Aguarde. Serra da Presença, estamos controle 208 para prosseguir. Serra Whisky Delta Lima. 128 graus, de ouro, braço, já, já. Boa. 60556. Controle ao India Mike Hotel, autoriza a proa direto para ele? Autorizado, India Mike Hotel. Certo. Solicito também a subida para 2500. Negativo 2500, ainda mais hotel, que o senhor poderá interferir com a chegada em Salvador. Autorizado inicialmente no meu. Viu, Pedro? Pro Adilhão. Controle Salvador, esse é o Papa Romeu Bravo Serra, Serra já cruzou o campo, segue na sua escuta. A gente grava Serra Serra, reporta na local de pouso. Vai, reporta do Serra, Serra. Azul 407-6, desça para 2000 pés, o ajuste no 016. Para 2000 pés, 1016. 17000, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado. 4076. Dado Fortaleza. 21121 na borda, altímetro 1016, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 95, bom voo. Já passei do 95, bom trabalho, 797. O azul 476 desce para 2500 pés. 2500 pés, 7B. Solicitador, é o Papão do Bravo Serra Serra. Consiga. O Serra Serra solicitou um sobrevoo rápido sobre a Fonte Nova, sabe? Autorizado, o Bravo Serra Serra reporta na Fonte Nova. Fica o tempo ao Bravo Romeu 44, também fazendo sobrevoo sobre o estádio. Na frente do Mike Zé de Romeu, vai ficar atento o Bravo Serra Serra. Vai reportar o final do sobrevoo. Romeu India Mike Hotel, reporta ele para o CTR. Foi para o India Mike Hotel? Afirmativo, reporta ele para o CTR, o India Mike Hotel. Hotel. Foi livre sessão 2500, o Índia Mike Hotel. Certo, subindo para 2500. Oi, Salvador, boa tarde, 790 da Gol, próximo ponto de pedal no zero, está pronto. 790, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, fixo no zero, vento 180 graus, 079, ajuste último trono 096. 56, alinha de padrão no zero, 790. Estabilizou o azul 4076. Azul 4076 completo o procedimento com a torre 1895. Completo 76? Oi, confirme? Completa com a torre 1895. 1895, obrigado. Para 6213380 para o Galeão, centro da Lima. Travel Mike, descend 2,000 feet, connection 06, clear to ILS final, report established. Okay, descend 2,000 feet, connection 1017, and clear to the ILS, 15 local part established, Falcon 317 Mike. O ajuste de altímetro 10 no meio. Reportarei o azul 4076. Forma 1, Jamaica Hotel. Está 20 milhas sudeste de Salvador. solicitada está encerrada. Ingressar na terminal Ilhéus, chame o controle em 120.1. 120.1. Saída da Eulida, Irume, decola da 10, curva direita, controle 120.8. Aciona-se em 4 no 4, coteja. 360 para a Gão, Del, da Eulida, Lira, Irume, Super 9857. Decola 10, curva direita, controle 208, transporte 4 no 4, UFSHA 6213. Planejamento correto, para pushback funcionamento. Amarelo. Voo 790, decolada 03, chame controle, frequência 120, 10.8. 208, 790. Controle, voo 790, decolou, nossa escuta. Voo 790, contato radar, sou para o 370, via saída PUCA. 370, na PUCA, pode ir para a PUCA direto? Após 2.000 pés, autorizado. Após 2.000, autorizado, PUCA. Mais de leste, Romeu. Está atento a um Robson 44, próximo ao estágio do estágio da Fonte Nova. Gente. Passou no 372, 4076, baixou e travou. Passou 4076, pouso autorizado, pista 90, o vento 1970 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 90 no meio. Autorizado pouso, azul 4076. 7, Amaral Recife, 1251, no gol, no 556. Bônus 790, suba restrito, nível de voo 350. 350, restrito, 790. Controle Salvador, gol 1962. Gol 1962, controle Salvador, desça para o 050, voando direto ITAP para a chegada Mari. 050, ITAP, gol Salvador, Chané 6356, informação Lima. Chané 6356, desce para o nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via Mari, 6356. Mari, cópia. Puga Caju, nossa esposa, boa noite, 64. Azul 4076, no solo ao 07, Levei táxi primeira direita, chama o solo 121-19. Sim, 219 pro solo, 9476, bom dia. Solo, bom dia, azul 4076, boa tarde. Azul 4076, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, essa Juliette, repartente. Altitude 317 Mike established on runway 10 approach. Level 217 Mike, contact tower 118.95. 118.95, I'll confirm so Mike, have a great day. Que frequência, o braço é certo. Balloon 317 Mike, report on the market down and lock the QNH 1016. Estaciona 5200, proteja. Ok, o 180 Parelhaus, Golf 677, decola da 10, curva direita, na saída coral, 208, controle, 5200, transponder, azul 4463. Planejamento correto, chame para prospeccionamento. Câmara. Pronto para cota? Pronto, Gono 864. Autorizado na CEO, nível 350, via Pêsulo 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5431, proteja. Gol 1790, chama Centro Recife, 126, decimal 8. 2085, 790. 1016, clear to land runway 10, Falcon 37 Mike. 431 é o código, o 1864. 1864, transmissão muito baixa, pode repetir? Ok, gol 1864, autorizado Maceió 350, Upper Zulu 17, decolar 10, Puca Caju 208, 5431. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará, gol 1864. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 76. Portão 2, Salvador, eu passo no meu braço certo. Possível. Recolo do Jair, único a bordo, destino SA Índia com Índia, mantém o 0131. Passa a ser, mantém-se em condições visuais, ou direto Serra Índia com Índia, reporta para busca. Graças a Deus, a gente vai reportar o Bono 962, desce para 2000 pés, sem restrições, o ajuste no zero no meio, autorizado sinal INS, reporta estabilizado. Ok, 2017, autorizado INS, reporta estabilizado, Bono 962. Autorizado, chame táxi. Chamará, Bono 864. 7 Mikey, Mike Lauder 212, now rising, ground 1-1, that's Mike 9. 1-2-1, that's fine, that's 7 Mikey. November 317, Mike, taxi via Alpha, report before Juliet. Taxi via Alpha, report before Juliet, Falcon 317. Salvador 4463, puxa acionamento. Vez no peso, ajuste 10-16, sem restrições. Vespa 3000, 10-16, 6356. Controle Salvador, azul 2771, tem essa informação, mais. Azul 2771, nacional identificação. 2771. O azul 2771, contato radar, 57 milhas, tudo oeste, oeste Salvador. Tem condições de voar e tapa para ficar o combo número 1 na aproximação? Abriu. 771, na proa de tapa, vai interceptar a chegada Mari, reporta no ideal de descida. Na proa agora de tapa, azul 2771, reportado. Então, 3216, cruzando a chegada Mari, desse mantém nível de voo 060, redução para 2509. Para 060, reduz 2509, 2206. 4 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, décima 95, bom gol. 16, ponto espera da 10, 295, boa, 1864. Azul 277 não tem condições de ficar descida. When Mike taxi via Juliet, main apron, Lima, Mike and Quebec, call back on Quebec. Okay, we'll taxi Juliet, the main apron, Lima, Mike, Quebec, and we'll call back on Quebec. Firm, pardon, to Quebec or Lima? Call back on Quebec. Firm. Bom dia para todos, Salvador. Boa noite, 4, boa noite. Bruno 864, bom dia, ponto 0. Salvador, bom dia, Golfo 962, vai passar o Índia Serra, trem baixado e travado. Bruno 962, pouso autorizado, pista 90, 0980 graus, 079, ajuste de altímetro 90 no meio. Aqui autorizado, pouso Golfo 962. Solo Chanero 62, 1-3, para posicionamento, posição 4. Chanero 62, 1-3, aguarde ser o próximo no setor para pushback. Guardando. Sinal ILS, reporte estabilizado. 163, comigo, informar estabilizado, confirme descendo para? 2000. 2000. Papatango, Juliette, Sango, Zulu, passado 5,6 mil. Qual deve ser? Salvador, o radar está encerrado, para informações de voo e alerta, chama Recife no 2085. 2665, confirma o informação de voo e alerta, chama centro restrito no 26.85. 126.85. Zero curva direita, controle 120.8, aciona 5447, proteja. Curva direita, precisar da Olinda Bidete, 344, controle 3208, 447, no Simonda. Está na nota, caminhando. Pronto. 0254, cotejamento correto, chama para o inspecionamento. Camará. Autorizado direto do 1277. Duna na proa, 1277. No solo aos 20, livrou 121, décimo 9, solo solo. 9, 9662. Salvador, Chanel 6356. Chanel 6356, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altina de 1096. 0-96. 1864. Autorizado alinhamento e decolagem. Vento 170 graus, 05 nós. Ajuste de altimetro 1-09. Tem livre decolagem, pista 10-09-64. Obrigado. 230-3-09-96. Obrigado. 1962, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportando 1962-13, em coordenação com a equipe de solo, após saída do azul na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado, Chanel 62. Parar dentro de aproximadamente 30 minutos para retorno a sobrevoo, Mike Juliette Romeu, vai manter o TGL. Bambi 960, Charlie, Tolkien again, clear to my arrival, descent at level 050. Clear to my arrival, descent at level 050. Descent at 20, 08, boa. Controle Salvador, boa, Gono 864. Boa 864, contato radar, soltado 350, via, saída Fuca. 350, o gol 1864, seria possível coordenação Aracaju? Tarde, gol 864. Grave. Trator de Salvador, 4463, mantendo o ponto de terra. Azul 4463, autorizado a alinhar e manter a posição. Falei manter no 0, 4463. No 0 no meio, descendo para 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, azul 2771. Azul 2000 no meio, desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no meio. 3000 no meio, até 3000 no meio. Vitor Lima X-Ray? Afirmo, Vitor Lima X-Ray. Esse é o 060, Lima Vita X-Ray. 060, Vitor Lima. Estacionamento, portão 9, Xanera 6254. 6213, confirma a alternativa? Confirmo, Xanera 6213. 2148 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, acima 95, bom voo. Índia Alfa 1895, Xanera 63. 6254, autorizado, chama para o táxi. Para táxi, 6254. Delivrou. 6356, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, confirmará antes da Juliette. Bom dia, boa tarde, passarinho 2230, Flamengo. Passarinho 2230, aciona a identificação, autorizado de chegada AMAN, desça via para o nível de voo 050. Identificou via 050. Autorizado, alinhar e manter Y0. Alinhar e mantém a Y0, chanera 6253. Azul 4463, decolada aos 25, no controle frequência 120, décima 8. 1208, obrigado. Olha, azul 4463. Azul 4463, contato radar, voo para 180, via saída coral. Via coral 180, azul 4463. Voo 1864, passando 140. A gente voa no 864, não escuta o controle, mas não se transferem. ILS 2771. 2771, torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, azul 2771. Mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette, 6356. Seria a posição prevista, por gentileza? 1-3 da Renota. 13, grata. 3-2 no meio, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 3-2, reporta a gente, 3-2 no meio. Decolagem 1-0, Xanera 62, 1-0. Guarda, Dona Mieri. 4 horas, alternativa Campinas. 98 a bordo, altímetro 1-0-6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, estima 9-5, bom voo. Índia Alfa, 1895, lá no ponto de espera, 6254. Passarei 2230, tem condições de voz de altura, não é presente? Afirmo. incidente, rodeando do 1223. Comando, Dono. 9-9, ajuste de altímetro 1096. 1096, autorizado o pouso, piso 10 para o azul 2771. Prender para o nível de voo 050, vai seguir com o número 4 na aproximação em Salvador. Dois, controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 608, boa tarde, Xanero 62, eu não sei. Controle Salvador, Xanero 62, 13, Adael. Xanero 62, 13, contato radar, procuro 360, via saída Adael. 360, via, o Xanero 62, 13, está avisando, solicita Adael, está presente? Vou ler Adael, 62, 13. Autoridade Adael. Boa, direto Leda. Cara, eu estava restrito 110, pode prosseguir? 6213, copiou o controle? Afirmativo, vai voar Leda, Xanero 6213. Vocês na aeronave modulou? Passaredo, 2230. Está restrito ao 110 ainda, pode prosseguir? Precisa autorizar até o 050, o 22, passarei 2230. 2050. Estabilizado, está 3206. Tá, 32 no meio, completa com a torre, 118, decimal 95. 18, confirme? 95, 118, 95. 195, obrigado. Weber 96, Kilo Charlie. He says 2006, 28016. Clear to LS, final and report 72. Artists are maintained 2000, QNH 1016, and we'll report established for final runway 10. Area 2230, desça para 3000 pés, o ajuste no 06. 3000, 1016. Capitão 3206. Salvador, bom dia, o gol 2067, passa um Mike, autorização São Paulo Guarulhos, está pronto com a conta. Gol 2067, autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolu 10, saída da L e da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5453, coteja. Tony McFlynn, perfuração para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 005, pelo micro localizador. Gol 2067. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Vamos lá. Pouso autorizado, fixo 10, vento 190 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 10 no meio. 10 no meio, livre pouso, micro 0, tem um barulho de fundo bastante alto na sua posição. Ok, confirmando, autorizado pouso, fixo 10, vento 170 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 10 no meio. Livre pouso, pista no meio, pista no 0, até 3, 2 no meio, tudo bom. Oi, Xané 6254, quase que era o som. Posição, Xané 6254. Xané 6254, autorizado a alinhar e manter, pistão 90. Alinhar e manter a 90, 6254.